Buongiorno, buonasera, buonanotte. Hoje é 14 de janeiro de 2006, direto de Madonna de Campiglio, está começando o podcast Aline Multiply. Que música latina, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom. Comigo, né? Tudo muito bem. Estou aqui no Vroom, que é um evento anual que a Ferrari promove para comprar jornalistas do mundo todo. Eu já esbarrei com Pedro Bassan, com Flávio Gomes, mas na verdade eu tô me escondendo, sabe? Porque podem descobrir que eu não sou jornalista. Bem, eu fui convidada pelo meu trabalho na Aline Multiply e no Mundo F1, o podcast de Fórmula 1 da Guatemala, que me nomeou correspondente, gente, que lindo. Eu já disse que eles vão ter que me mandar Interlagos por causa disso. Aqui, na Itália, é tudo bancado pela Ferrari. Que, Marcelo? Mais caviar? Não, obrigada. Eu nem gostei daqui. Quero não, obrigada, tá? Eu queria mais vinho. E batata Pringles também. Obrigada. Desculpa, gente. Como eu ia dizendo, a Ferrari paga passagem aérea, hotel, aula de esqui, das roupas, os agasalhos, o equipamento. É uma pouca vergonha. Como espionagem está totalmente fora de cogitação, os que tentaram jamais foram vistos novamente, não vivos. Então eu vou ficar quieta aqui. Eu detesto frio, neve, esqui. A única coisa que eu quero saber da Ferrari é se eles vão construir outra banheira sobre rodas. Então eu vou ficar quietinha aqui no hotel, pertinho da lareira, com meu maridinho, bebendo vinho chapinha que eu já conhecia antes da degustação do podcast Roça Pomodoro. Família do Marcelo. Eles adoram esse vinho. Bem, primeira música latina em espanhol de hoje, mas está a cargo do italiano Tiziano Ferro. Perdona, eu não perdoo. Scusa, dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido, perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona, con la alegría que me encoge el alma. A 4 o 5 días de Navidad, un punto entre el encanto, los temores. Me pienso que es lo que yo, no me llores. Con las personas que no han sido tantas, buenos pretextos, pero siempre pocos. Entre deseos, laberintos, fuego. Comienzo un nuevo año yo pidiéndote perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Un punto entre la tregua y las revoluciones. ¿Dónde están las buenas ocasiones? Sabes que en estas navidades, te lo recuerdo, somos especiales. Entre contradicciones y defectos, te quiero, es mi momento. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido, perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca, perdona. que el invierno no tiene miedo. Y es que yo sin ti no soy yo. Que perderte no es ningún juego. Y es que yo sin ti, qué sé yo. Y la noche bailando sola, porque sin ti no bailo, no. Que la luna brilla en el cielo, que yo solo no hago nada, amor. Perdona, te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido, perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido, perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona, perdona. Excusa. Rosa. Gente, o meu radinho morreu. Ele começou a desligar sozinho quando eu tentava ouvir as gravações de voz e de rádio. Até que na segunda-feira, nossa última segunda, dia 9, ele se desligou quando eu tentei ouvir MP3 dentro do ônibus. E eu ainda estava no início da viagem. Como ele já estava anunciando que ia parar, o choque até que não foi tão grande assim. Ele começou a se sentir mal quando eu fiz propaganda daquela marca de MP3, daquela empresa que patrocina aquela equipe de Fórmula 1, que patrocina até com seus barbeadores, nem com os MP3. Mas eu não posso mais falar sobre isso, senão o Rádio Novo pode entrar em depressão também, né? Sinceramente. Vocês também têm a impressão de que esses equipamentos eletrônicos têm temperamento? E ruim, ainda por cima? Quantas vezes o sistema deu pau e voltou a funcionar na frente do técnico que veio consertar? Teve um dia que o rapaz virou as costas, eu tentei fazer um cadastro e deu erro. Na frente dele, segundos antes, né, tinha funcionado uma maravilha. Por isso que ele estava indo embora. Aí eu pulei da cadeira, agarrei ele pelo braço, atirei ele de volta na minha mesa e falei, aqui, erro, viu? Ele, calma, calma, eu acredito em você, eu sei. Calma, nada. Eu acho que rola uma troca de energia. Você vai ficando cada vez mais aborrecido e o computador reage cada vez pior. Só que ele blefa, sabendo que você não vai danificá-lo. Por mais que te dê vontade de chutar, quebrar. Mas você se contém, lembrando do precinho dele, né? Agora, quem teve a audácia de brincar comigo foi um radinho de camelô de R$5. Ele sobreviveu 5 dias, eu perdi R$1 por dia. Mas ele não parou de funcionar, na verdade ele nunca funcionou muito bem. Ele tinha 2 botões. Um era para você ir avançando no dial e o outro era para você retornar para o início do dial, porque ele não voltava, ele só ia em nenhuma direção. Se você passou por uma estação, foi para a seguinte, é uma porcaria, eu quero ir para a anterior. Você tinha que voltar para o início do dial e descer tudo de novo. Se o sinal tivesse com algum problema, ele não sintonizava a estação, ele não ficava com som ruim, ele simplesmente ignorava aquela estação. Mas o critério dele para onde ele ia era de acordo com a cabeça dele. Às vezes ele ia para a próxima, às vezes ele voltava para o início do dial. Em determinados lugares da cidade, ele sequer saía do início do dial. Eu travava ali e eu ficava ouvindo. Arrependa-se! Entregue sua alma ao Senhor! E coisas do gênero. Usei a semana toda. Deixa eu esclarecer que eu comprei essa porcaria porque eu sabia que eu ia comprar um MP3 player dentro em breve. Mas como o meu radinho é MFM muito bonzinho, durou 2 anos, morreu, não tinha mais conserto, eu comprei esta porcaria. Usei de segunda a sexta Na sexta-feira eu quase atirei ele no canal do Mangue, quando eu tava voltando pra casa, mas eu me contive, eu não faço essas coisas feias. Guardei ele na bolsa, peguei o meu ônibus, fui até Realengo, cheguei em casa, deixei ele na varanda, entrei, fui na área de serviço, peguei o martelo, voltei até a varanda. Foi uma catarse. Dá com o martelo em cima daquela porcaria, ver os pedaços voando pra tudo quanto ela tive. O único cuidado que eu tive foi de não atingir meu óculos, né? Era só o que faltava, né? Por cima arranhar minha lente. Mas foi muito bom. Marcelo até parou o que ele tava fazendo pra me ver martelando o rádio. E não me censurou por isso, apesar de eu ter perdido R$5 com aquela droga. Eu recomendo, gente. É uma coisa muito boa de se fazer. Dá com o martelo, se vingar. Você pensa no seu hardware. Pensa no seu MP3 que te sacaneia, na sua televisão, no seu videocassete e quebra o radinho de camelô. Eu sei que tá parecendo coisa de louca, né? Eu, inclusive, desconfiei que eu tava ficando louca. Fui até a página Psychiatry Online Brasil, uma página brasileira, apesar do nome. E o Dr. Giovanni Torello escreveu um artigo sobre isso. Eu pensei que, no início do artigo, ele ia falar sobre os usuários loucos que se sentem perseguidos pelos seus equipamentos eletrônicos. Mas, na verdade, o doutor disse que o computador é uma máquina delicada e temperamental. Então, palavras de psiquiatra, eu concordo com ele. O computador tem temperamento. Ruim. Bem, vocês já sabem que o MP3 Player Move da Creative é ótimo, meu filho. Não fica magoado, não é isso que eu tô falando. Você é excelente, eu te adoro. Mas ele é suscetível. Olha que eu já tinha falado várias vezes de iPod e ele nem se abalou. Mas quando pressentiu uma ameaça... Olha, chega desse assunto, que eu vou ter que ouvir o episódio dele antes de publicar e eu não posso mais ferir os sentimentos dele. Como o radinho passou dessa pra melhor, eu tive que escutar a FM. Depois de muito tempo longe do dial, até que dá pra suportar os dias de FM. Mas foi triste, gente. Foi triste constatar como o rádio está mortinho da Silva. Não, eu não acho que o podcast matou, nem que jogou a pá de cal. Só que depois que a gente toma contato com novas formas de distribuição de conteúdo... E, principalmente, depois que a gente sente o gostinho de optar, de montar a nossa própria programação, de ouvir o que a gente quer, é muito difícil voltar atrás. E não pensem que eu tô em outro mundo, totalmente alienada. Vivo num país de ficção, onde as pessoas têm acesso à informação e à tecnologia. Eu sei que não é bem assim, mas... Se você tem um CPF limpo no Serasa, o acesso está se democratizando muito mais rápido do que a gente pensa. Até a trocadora do meu ônibus está feliz da vida com seu celular com MP3 Player e rádio AM/FM. E eu também fiquei muito feliz por ela, porque antigamente ela usava um radinho de pilha, sem fone de ouvido. E nós íamos ouvindo a FM o dia daqui até o centro da cidade. Agora ela tá ouvindo com o seu fonezinho, feliz da vida. E eu quase que abracei ela. Dei um beijo nela, muito obrigado por não me fazer mais ouvir essa rádio pavorosa. Olha, eu vou e volto. Ela vai e volta 4 vezes por dia. Ela merece o seu MP3 Player, merece a sua FM o dia, o seu celular com câmera, com todos os recursos. 24 vezes sem juros, sem entrada na Casa Mac. Gente, antes de continuar lendo, eu queria esclarecer que as alterações no áudio estão acontecendo porque o microfone está quebrado. Eu boto ele acima da sobrancelha e quando eu vejo ele está quase dentro da minha boca. Quebrou na viagem. E não tem nenhum aqui em Madonna de Campilli para eu roubar. Tem o pessoal que tá lá trabalhando, né? Mas eu não quero ir lá na coletiva de imprensa ouvir Felipe Massa dizer que não existe nada no contrato que diga que ele tem que deixar Schumacher passar. Então, meu microfone quebrou na viagem e eu tô com ele pendurado aqui. Agora, o espaço do ouvinte. Eu recebi um e-mail do João Medeiros. Vou ler pra vocês. Gostaria de convidar você para avaliar e opinar sobre os artigos postados no link abaixo. Aí deu o link, vou botar lá no Delixos. Muito obrigado, João Medeiros. Lá fui eu olhar o link da revista. Vamos lá, link. Please, per favore. Aqui, abri. Eu vou ler aqui os últimos textos, só as manchetes. Web CD Write, incrível serviço de gravação do CDR sob demanda via HTTP. Chatterbot montando seu primeiro simulador de diálogo em AIML. Simuladores para eletrônica digital. Metisse 3D Desktop, um novo conceito de interface gráfica. Coeficientes de acoplamento de indutores. Discriminador digital de frequências. Um filtro passa-banda. Ativo com quê? E frequência própria, ajustáveis independentemente. Olha, tem várias outras aqui. Eu fico me perguntando se isso tem a ver com o meu comentário sobre usuários leigos, ignorantes e felizes. De repente ele quer saber o que foi que eu entendi da revista. Resposta? Nada. De qualquer forma, o link vai para o Delixos do programa. E agora eu vou deixar vocês com o grupo italiano Cabeta. Eles cantam no dialeto siciliano e o nome da música é Cuturice. Yeah. clandestinas da Fórmula 1. Gente, quando eu cheguei aqui, eu recebi um manual de boas maneiras. Item 1. Schumacher é o maior. Item 2. Se Felipe for mais rápido, ele terá todo o apoio da equipe. Item 3. Não mencione Rubens aqui. Item 4. Não mencione outra equipe aqui. Item 5. Nosso jacaré de comer carne humana. Eu estou correndo um risco enorme. Tem gente! Madonna minha! Madonna minha! Madonna minha! Madonna minha! Vai embora, maledeto! Tá ocupado! Ah, se você ficar me pressionando, eu não vou sair daqui nunca! Dá licença! No programa de hoje, a abóbora selvagem da McLaren. Bonita Mercedes, Fernandinho. A culpa é do Montoya. Data de apresentação dos carros. Liberdade para Super Aguri. Notícias de uma equipe sem importância. E a nova correspondente internacional do podcast Mundo EF1. A abóbora selvagem. Essa semana, a McLaren apresentou ao mundo uma abóbora sobre rodas. O Jerry Moon ostenta a cor original da equipe fundada por Bruce McLaren há 38 anos atrás e será usada até o lançamento do MP4-21. A abóbora está rodando equipada com motores V10 e dizem as más línguas que vira purê quando equipada com V8. Vocês podem conferir nos edícios do programa as fotos da abóbora selvagem na cozinha da McLaren. E Fernando Alonso tá me saindo empreendedor de primeira, hein? Vou te dizer. Ei, Nano, me aparece no autódromo de Figueiredo da Fronteira, no primeiro dia de trabalho do ano, dirigindo uma Mercedes-Benz. Como vocês sabem, a McLaren Mercedes já anunciou a contratação de Alonso para 2007. A Renault não gostou nada da gracinha e arranjou um Renault Megane para sua excelência dirigir. Não é a primeira vez que um dos bonitinhos não consegue esperar para botar as mãos no Mercedão. Em janeiro de 2004, Hunter foi para a fábrica da Williams dirigindo uma Mercedes. A situação era a mesma de Fernando. Ia correr um ano por uma equipe já contratada pela concorrente. Mas em matéria de presepada, ninguém mesmo, supera Jenson Button. Em 2002, ele, mal saído das fraldas, apareceu na Williams dirigindo não um classe A qualquer, mas nada menos que uma Ferrari. Aí vocês perguntam, nossa, ele já tinha vencido alguma corrida? Não, e não venceu até hoje. Ele era algum fenômeno? Só para os ingleses, contemporâneos dele, mesmo assim os mais fanáticos. A Ferrari queria ele? Queria. Bem longe. Então, o que ele tinha na cabeça? Ah, vocês sabem o que ele tinha na cabeça. Pra mim, ele tem na cabeça uma ervilha, um grão que caiu lá dentro quando ele tentava tirar a cera do ouvido e várias teias de aranha. Na minha opinião, Fernando Alonso só está demonstrando gratidão à Mercedes, porque a montadora alemã ajudou muito a ele e a Renault na conquista do campeonato mundial. Mas a Mercedes é modesta, né? E prefere dar todo o crédito a Juan Pablo Montoya. Como? Bem, Mario Irien é diretor da Ilmor, que é a empresa que efetivamente projeta e constrói os motores da Mercedes para a Fórmula 1. E o seu Mario Irien disse que a McLaren perdeu o Mundial de Construtores porque Juancho não conquistou pontos suficientes para a equipe. Ele disse que os abandonos de Raikkonen não foram por problemas de motor. Olha, longe de mim defender Juancho, mas peraí, né? E às vezes o que me perdeu das posições do grid largada? Foi porque trocaram o quê? O cérebro dele? Bem, a McLaren Mercedes tem 3 pilotos para 2 vagas e está ficando claro quem é que vai rodar. Eu não sei como é que vai ser a temporada 2006, mas a City Season 2006 vai ser eletrizante. Para onde vocês acham que vai El Mamute colombiano? Por favor, palpites para alinemultiply@gmail.com. Não sabe esperar. Com vocês, datas de apresentação dos novos carros. Hoje, Toyota. Dizem que a Toyota é muito boa de prestância. Eu preferia muito mais esse salário que aqui, né? Os japoneses fazem a festa hoje, mas o carro novo já até participou da pós-temporada no ano passado. Em 17 de janeiro é a vez da Sauber, tá bom, da BMW Sauber. No dia altamente significativo, no dia 24, é a Ferrari. Em 27 de janeiro é a vez da Williams. Eu não estarei lá presente porque a equipe não tem o hábito de pagar boa vida para jornalista, parente, amigos e desocupados em geral. Eles se dão ao respeito. Depois, em 30 de janeiro... Depois vem o resto. Gente, por favor, unam-se a mim no movimento Liberdade para Superadores. Novamente, o anúncio oficial da inscrição da Superadores foi atrasado por problemas administrativos. Respeita, por favor! Eu tô com um problema administrativo. Eu torço pela Superadores. Pronto. Assim ninguém vai dizer que meu podcast é tendencioso, já que torcer pra time não tem problema. E todo mundo tem um segundo time do coração. A maioria era Minardi. O meu amigo Humberto não tinha vergonha de torcer pela Bar. Eu é que sentia vergonha por ele. Então pronto, vou adotar o Superadores. Mas agora é sério. Eu estou muito mais preocupada com o Thiago Monteiro. Até agora a MF1 não confirmou o piloto português. Pois é, gente, a revelação do ano. Agora que eu torço pela Superaguri, eu declaro a MF1 nossa arquirrival. Thiago, vem para a Superaguri, você é bom demais para esses russos. Depois de falar dos times B do Japão, uma notícia de uma equipe sem importância. A Williams tem um novo team manager. Depois de 11 anos no cargo, Dick Stanford decidiu assumir um posto na fábrica, em Goodwood. Stanford chegou à equipe como mecânico de Nigel Mansell em sua primeira passagem pelo time. Em 1990, tornou-se mecânico-chefe e em 94 assumiu o cargo de team manager. O posto será agora ocupado por Tim Newton, que era o chefe da equipe de testes desde 1999. E para terminar, é com alegria que eu informo que fui nomeada correspondente internacional do Brasil e de assuntos femininos do podcast Mundo F1. Minha primeira matéria será: qual o piloto mais bonito? Por favor, participem da pesquisa. Enviem seus comentários por e-mail, em áudio e também envie as opiniões das suas esposas, irmãs, primas, filhas, colegas de trabalho, namoradas. Eu ainda vou colocar lá no Multiply a página da pesquisa, mas vocês já podem mandar em voz. Essa foi a edição de hoje da Rádio Box News. Dos olhos, Marelito! Já saí! Vai lá, vai, meu filho! Já saí do banheiro! De volta, minha suíte. O assunto agora são os prêmios Tupac Amaru. Em 1780, Tupac Amaru liderou a maior rebelião indígena da história das Américas dos tempos coloniais. A sua insurreição contra o domínio espanhol colocou seu nome entre os que tentaram, ao exemplo bem-sucedido dos colonos norte-americanos, libertar as Américas da metrópole europeia. Em sua honra, o Fórum Cultura Latina concede o prêmio Tupac Amaru às personalidades que se destacaram no ano anterior. O prêmio é concedido por votação popular. Cada membro registrado do fórum escolhe 3 candidatos em ordem de preferência. São atribuídos pontos a eles e, no fim, vence quem conquistou a maior pontuação. Os vencedores do Tupac Amaru 2005 são: categoria Cinema, melhor filme, Empate, Machuca e Mar Adentro; melhor diretor, Alejandro Amenábar, de Mar Adentro; melhor ator, Javier Bardem, Mar Adentro; melhor atriz, Tina Zorrilla, Conversaciones con Mamá; melhor ator coadjuvante, Ulisses Dumont, Conversaciones con Mamá; melhor atriz coadjuvante, Mia Maestro, La Niña Santa; melhor ator ou atriz revelação, Matias Kerr, Machuca; melhor filme estrangeiro, Educators; e categoria Música, melhor CD, Testosterona, Bersuit Vergarabá. Testosterona é o nome de CD, Bersuit Vergarabá, a banda argentina. Melhor música, Madre Hay Una Sola, da Bersuit. Melhor cantor, Kevin Johansen. Melhor cantora, Natalia Lafourcade. Melhor banda, Bersuit Vergarabá. Revelação do ano, Quarto Espacio. E melhor clipe, Arranca Corazones, do Ataque 77. A personalidade latina 2005 foi o cantor uruguaio Jorge Drexler. Para conhecer todos os indicados e saber quem foi a única que deu um voto para Fernando Alonso, visitem o Fórum Cultura Latina, sub Fórum Votações. Aline Multiply Podcast. Acesse http://. Os links do programa estão em delicious.com/AlineMultiply. Acesse, pesquise, participe. E a Rifinito. É tudo por hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Por favor, comente, participe, critique, ajude a fazer o programa. Semana que vem a gente se encontra. E pra encerrar, eu já toquei aqui no podcast Ataque 77, que é Kevin Johansen. Hoje vou de Natalia Lafourcade. É uma menina mexicana, é um toquinho de gente espivitada. E eu cheguei a ouvir músicas do primeiro CD dela na Rádio Paradiso do Rio de Janeiro. Eu vou tocar agora uma faixa do seu segundo CD, Caça. Uma ótima semana a todos. Tchau, Belo. Amém. Pato que va cantando alegremente cuá cuá cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá cuá para cantar hacia la gente cuá cuá, y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi cuchi cu no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar.